fue pequeno e grande é o mar, Senhor Jesus. Tenho medo de cair, papai não deixa não. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Senhor Jesus. Tenho medo de cair, papai não deixa não. Segura minha mão, Senhor Jesus. Segura minha mão, Senhor Jesus. Tenho medo de cair, papai não deixa não. Segura minha mão, Senhor Jesus. Segura minha mão, Senhor Jesus. Tenho medo de cair, papai não deixa não. Segura minha fé, Senhor Jesus. Segura o meu coração, segura o meu andar, segura o meu viver, segura o meu falar. Pois eu sem ti não sou nada, sem ti não sou ninguém, sou como um tambor vazio. Oh Senhor, segura-me, Senhor. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Senhor Jesus. Tenho medo de cair, papai não deixa não. Segura minha mão, Senhor Jesus. Segura minha mão, Senhor Jesus. Tenho medo de cair, papai não deixa não. Segura minha fé, Senhor Jesus. Segura o meu viver, Senhor Jesus. Tenho